na Rádio Cultura Brasil, música regional brasileira, com Sérgio Rodrigues. Amigos e amigas da cultura, vamos inaugurando mais um domingo em nossas vidas e também vamos abrindo mais uma vez o nosso tradicional programa de música regional brasileira pela Rádio Cultura Brasil e pela Rede Mundial de Computadores. Queremos que este domingo seja um dia muito feliz para todos nós. Vamos começar o programa de hoje com uma seleção de músicas que falam da viola caipira. Resolvi a deixar o meu ranchinho. Vou-me embora pra cidade pra esquecer o meu benzinho. Aqui não tenho sossego, vivo triste a sonhar com a cabocla querida que era minha vida e foi me deixar. Com a cabocla querida que era minha vida e foi me deixar. Chora, minha viola, chora, nessa triste ausência de quem foi-se embora. Chora que eu choro contigo, você é o abrigo nesta solidão. Chora que eu tenho chorado com você ao lado do meu coração. Chorado com você ao lado do meu coração. Acabou. cabocla não era lembrada. Veio pra cidade sem ser convidada, junto com os vaqueiros trazendo a boiada, com cheiro de mato e o pó da estrada. Fez grande sucesso com a disparada. Cabocla feita de pinheiro, que leva alegria pro sertão inteiro, trazendo a saudade dos que já morreram. Na noite de lua tu sai no terreiro, consolando a mágoa do triste violeiro. De pinho é bem brasileira, sua melodia atravessou fronteira, mostrando a beleza pra terra estrangeira. Do nosso sertão é a mensageira, é o verde amarelo da nossa bandeira. De pinho, seu timbre não falha, criado no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de paia, mostrou seu valor vencendo a batalha, voltou pro sertão trazendo a medalha. Abrindo esta seleção sobre a viola caipira, Barreto e Barroso cantaram de Aníbal Pinheiro e Antônio Barreto, Chora Viola. E ouvimos também com Cláudio Lacerda e Sérgio Turcão, de Tunico e Piraci, Viola Cabocla. Este programa de música regional brasileira é transmitido todos os sábados e domingos pelas ondas da Rádio Cultura Brasil e pela Rede Mundial de Computadores. Muitas madeiras de lei saíram das matarias, transformaram em viola pra nos dar muita alegria. A viola é delicada, é suave e macia, por muito tempo manteve a sua soberania. Oi, lari, lará. Muita gente no passado disputava na porfia pra derrubar a viola, mas a viola não caía. Quando veio a jovem guarda, a viola se defendia. Foi a grande vencedora com sua sabedoria. Oi, lari, lará. O sertão e a cidade a viola percorria, o seu som inconfundível a multidão aplaudia. Discoteca e lambada,

mandangueira. Mudaram pra Novo Horizonte, mas não mudarão de plano. Uma fábrica pequena, mas com amor trabalhando. Cada viola que fazia, cada vez aperfeiçoando. A notícia foi correndo e as encomendas chegando. No ano de 84 completou 40 anos. No começo foi difícil, só fazia uma por vez. Fizeram a primeira viola, depois uma, duas, três. Centenas de instrumentos são fabricados por mês. A viola tem um segredo que melhor ninguém não fez. Pois quem é que não conhece a famosa viola xadrez? Foi eu quem fiz essa moda, não foi ninguém que pediu. Pra contar exatamente como a fábrica surgiu. Seu começo não foi fácil, mas felizmente subiu. Seu endereço é em São Paulo, no bairro Jardim Brasil, na rua Carlos do Santo, na altura número 1000. Sala, na parede pendurada, uma viola de pinho com as cordas enferrujadas. Olhando nesta viola, quanta saudade me traz. A viola pertenceu ao meu querido pai. Meu pai trabalhava, era sua ferramenta, no tempo que ele cantava. Foi grande sua proeza, me deu um diploma na mão. Por isso, meu amigo, a viola é meu coração. Que ele trazia, a moda que ele cantava, me enchia de alegria. Aí cantando conseguiu me fazer um homem honrado. Meu emblema de doutor está na viola gravado. Me chamam de caipirão, por ser filho de violeiro, não fico zangado não. Sou caipira e tenho orgulho, ser caipira o que é que tem. Sou doutor de medicina e sou violeiro também. Minha vida. de ouro e nunca será esquecido. O meu filho vão saber o valor que ela tem. Talvez um dia eles queiram ser violeiro também. Foi a dupla Tunico e Tinoco cantando de Pedro Bento, Viola de Ouro. Antes foi a dupla Vieira e Vieirinha, cantando de Carreirinho, Viola da Fazenda. Nós somos a equipe da Rádio Cultura Brasil, apresentando para você uma seleção de autêntica música brasileira. E a você que tem um computador e tem acesso também a um provedor de banda larga, recomendamos que experimente ouvir este programa pela internet. O endereço do nosso portal é radioculturabrasil.com.br. Depressa, passa sem a gente ver. Deixa marca no passado, tanto pra mim a você. Lembranças alegre e triste, recordamos com saudade. A viola já me deu prazer e felicidade. Preparado um lugar pra mim guardar minha querida viola quando eu não puder tocar. Espero que ainda demore para isso acontecer. A viola e o catira faz parte do meu viver. Thank you. viola cheira madeira, madeira cheira sertão. Eu sinto cheiro de mato, eu sinto cheiro de chão. Minha viola é maneira, estando em minhas mãos. Sinto cheiro de saudade batendo em meu coração. Viola cheira a saudade do frio da madrugada, do cantar do seresteiro cantando da sua mata, do sol nascendo na serra, do cantar da passarada. Viola cheira a catira na sala sapateada. Viola cheira a cascata onde a lua faz pousada, onde a siriema canta nas tardes ensolaradas. Viola cheira a poeira, poeira cheira a boiada. Ouço o grito do carreiro tocando os bois na estrada. Escuto o som da viola, meu corpo inteiro estremece. Vou longe no meu passado e água dos olhos desce. Eu sinto o cheiro das flores quando a lua resplandece. Quem ouve o som da viola do passado nunca esquece. A dupla Zé do Cedro e Ditinho cantou de Orlando Fernandes, Viola Caboclinha. E ouvimos também com Paulo Line e Patriota, de Lúcio e Sátiro, Cheiro de Viola. E segue o programa de Música Regional Brasileira, completando agora a nossa seleção de músicas de exaltação à viola caipira. A viola ganhou seu espaço pelos quatro cantos do Brasil. Quem tentou impedir sua glória fraquejou, pois logo pressentiu que o som da viola é divino, para sempre irá existir. A viola defendo contente, posso até perder minha patente, mas não deixo a viola cair. A viola ganhou a medalha e a porta do mundo se abriu. O seu som atravessou fronteiras, o estrangeiro também aplaudiu. Quem ouve o som de uma viola sempre pede para repetir. Violeiros, eu peço a vocês, quem quiser pode cantar inglês, mas não deixe a viola cair. A viola é nossa bandeira, verde, branco, amarelo e anil. Simboliza a nossa história e orgulha o nosso Brasil, exaltando a nossa cultura, pelos palcos vai sempre tinir. A viola que eu tanto amo, por ela meu sangue derramo, mas não deixo a viola cair. Completando essa seleção, a dupla Rio Pardo e Odilon cantou de Tiago, Victor e Vanderil, A Viola Não Pode Cair. Você ouve Música Regional Brasileira. Pela Rádio Cultura Brasil. Alô, amigos e amigas da cultura, eu quero agradecer de coração a vocês que dedicam uma parte do seu tempo e de sua atenção para acompanhar e prestigiar o nosso programa. Muitíssimo obrigado. Enquanto vocês estiverem firmes apoiando o programa, podem ter a certeza de que estaremos firmes também divulgando a autêntica música brasileira. E agora, prezados ouvintes, eu quero tocar uma seleção de músicas do inesquecível compositor de São Luís do Paraitinga, Eupídio dos Santos. Passarinhos procuram seus ninhos pra pousar. E o sertanejo consola na sua viola, feliz a cantar. Quando nem bem escurece, o caboclo vai lá no oratório rezar. Pede saúde a seu filho e pra roça de milho o sol não queimar. Ai, ai, ai, noite de lua traz recordação. Domingo as moreninhas vão à igrejinha de pé no chão. Domingo as moreninhas vão à igrejinha de pé no chão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá Lua na Roça, de Eupídio dos Santos e Pádua Muniz. Foi com Oswaldinho Viana, violão de 12 cordas e vocal, Marisa Viana na percussão e no vocal de apoio, Marisa Silveira no cello, Pratinha nas flautas e André Perini no contrabaixo. Essa música do CD Viva Eupídio, de 2008, que voltará a ser focalizado nesta mesma meia hora. A seguir vamos ouvir o Grupo Paranga. Ouvimos com o Grupo Paranga de Eupídio dos Santos, Você Vai Gostar. Este programa de música regional brasileira é transmitido todos os sábados e domingos pelas ondas da Rádio Cultura Brasil e pela Rede Mundial de Computadores. Da luz do luar, do

pra diferenciar. Vez em quando ele come um franguinho cozido pra diferenciar. Caboclo da raça que vive cantando, caboclo da raça que vive cantando, na sua viola de o que lhe consola é seu filho e a sua mulher. Cigarro de palha de fuma cai, ele tem pra pitar. É feliz quando bem escurece, começa a cantar. E o caboclo é feliz quando bem escurece, começa a cantar. De chita na noite de São João, parecia um ramalhete vendendo bilhete no caramanchão. E eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim. E ela então não fez mais nada, toda enciumada, foi dizendo assim: manda embora o sanfoneiro, não adianta mais ouvir tocar. Tenho ordem do festeiro fazer o que quiser. Deus é nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Continua tocando assim, vou ficar sem coração. E ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Parecia um ramalhete vendendo bilhete no cara no chão. Eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim. E ela então não fez mais nada, toda enciumada, foi dizendo assim: mande embora o sanfoneiro, não adianta mais ouvir tocar. Tenho ordem do festeiro, fazer o que quiser neste lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Se continua tocando assim, vou ficar sem coração. E ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Adianta mais ouvir tocar. Tenho ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Se continua tocando assim, vou ficar sem coração. E ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Marisa Viana, vocais e percussão, Oswaldinho Viana, viola caipira e violão de 12 cordas, Pratinha no bandolim, Toninho Ferragutti no acordeão e André Perini no contrabaixo. Ouvimos com eles Caboclo da Roça, de autoria do Eupídio dos Santos. Com o grupo Paranga, ouvimos de Eupídio, em parceria com o Conde, Dona do Salão. A Rádio Cultura Brasil é uma emissora referência em música brasileira. Você ficará encantado com os sons e as imagens que o nosso portal lhe oferece pela internet. Anote ou decore o endereço do nosso portal: www.radioculturabrasil.com.br. Música Regional Brasileira. Estamos apresentando Música Regional Brasileira, pela Rádio Cultura Brasil, com Sérgio Rodrigues. Vamos seguindo com este programa tradicional de Música Regional Brasileira, que é um dos mais antigos na grade de programação da Rádio Cultura Brasil. Já faz 31 anos que o MRB está no ar, matando a saudade, resgatando criações dos melhores compositores, violeiros e duplas do passado, trazendo lembranças de um tempo bom que não volta mais, mas que permanece em nossa memória. Estamos entrando agora na segunda hora do programa deste domingo e chegou o momento de atender aos pedidos musicais de nossos ouvintes que fazem suas solicitações por telefone, por carta ou pela internet. Vamos atender ao José de Souza de Ermelino Matarazzo, São Paulo. Cidade e sou um grande tubarão, mas não consigo esquecer o meu querido sertão. O lugar que fui criado não me sai do coração. Eu sou caboclo e conservo comigo a tradição. Chapéu grande cinturão, recordo a churrascada quando pego em meu facão. Meu berrante está de enfeite em cima da televisão. Eu tomo todos os dias meu gostoso chimarrão. Eu tenho algumas coisas que me recordam o sertão. Um par de espora prateado e o freio do alazão. Tenho baldrana e pelego que às vezes forro no chão. Me deito ali recordando meu querido sertão. O meu peito é um retiro aonde a saudade mora. A saudade do sertão pouco a pouco me devora. Qualquer dia eu vou fechar minha casa e vou embora. Eu vou morar no sertão, aonde o meu coração mora. Foi a dupla Sorridente e Zaqueu, cantando de José de Souza, Tradição de Caboclo, pedido feito pelo próprio compositor José de Souza, que reside lá em Ermelino Matarazzo, São Paulo. Agora vamos atender ao José Armando Vieira, de Blumenau, Santa Catarina. Ele diz que está com vontade de ouvir a voz grave do saudoso violeiro e cantador Tião Carreiro. Acertei relógio à meia-noite no fundo d'água, sem levantar o tapete, com muita classe tirei o taco. Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro, não é mentira. Já fui no fundo da terra, voltei de lá sem fazer buraco. Fazer colar só de pingo d'água e ficou bonito. Eu fiz um laço de areia pra laçar bicho que não é fraco. Amarrei onça no mato com reza brava, ficou segura. carreguei ferro em brasa, tição de fogo dentro de um saco. Topei uma curriola só de bandidos com pau e faca. Foi uma nuvem de poeira, fiz a madeira virar cavaco. Eu transformei o meu braço em uma espada que só tinia. Arrebentei tantas facas, veio a polícia varrer os cacos. Caminhei por baixo d'água igual um peixe não sei nadar. Caminho que ninguém passa, passo correndo e não empaco. Já fiz a barba do leão sem usar sabão e sem a navalha. Com a jamanta correndo troco o pneu sem usar macaco. Protetor é forte, é o azulão do reino encantado. Um salão todo azulado que tem no céu ele foi morar. E com sete santas virgens nesse salão azulão está. E duas vezes por dia esse salão Deus vai visitar. Ouvimos com Tião Carreiro e Pardinho, de Lorival dos Santos e Pardinho, Azulão do Reino Encantado. Esta foi para o José Armando Vieira, de Blumenau, Santa Catarina, a quem agradeço e envio daqui um grande abraço. Vamos atender agora ao Valdir Pereira Lima, de Campinas, aqui no estado de São Paulo. O Valdir confessa que não tem mais paciência para ouvir pelo rádio, porque o som não está chegando bem em sua casa. Mas ele acompanha o nosso programa pela internet e gosta de toda a programação da nossa rádio. Pois é, Valdir, quem dera cada brasileiro pudesse ter um computador e um belo serviço de banda larga para ouvir música com tecnologia digital, não é? Sorte sua que tem. E um dia, quem sabe, todo mundo chega lá. Vamos ouvir a sua música preferida, então. Adalto Santos canta Mágoa de Boiadeiro. Ouvimos com Adalto Santos de Nonô Basílio e Índio Vago, Mágoa de Boiadeiro, atendendo ao Valdir Pereira Lima, do município de Campinas, aqui pertinho da capital de São Paulo. Obrigado, Valdir. Grande abraço para ti. Experimente acessar o portal da Rádio Cultura Brasil. Você que ainda não acessou, vai ficar encantado com os sons e imagens de toda a nossa programação. Basta digitar na barra de endereços da internet www.radioculturabrasil.com.br. Alô, Maurício Fonseca, de Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, Maurício. O Maurício diz em sua carta que sempre foi admirador de Tião Carreiro e pede uma música do pequeno período em que o Tião formou dupla com o cantor e compositor Paraíso. Vamos ouvir. Tião Carreiro e Paraíso, cantando de Tião Carreiro e Zé Carreiro. Essa é bem antiga, né? Do tempo do Zé Carreiro. Pai João. Foi para o Maurício Fonseca, de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado, Maurício. Grande abraço. É, agora vai o pedido do Gentil Casa, da Vila São José, São Paulo, capital. Mais quatro são oito, oito, oito, 16 tirando 12, pois fica 4 outra vez. Vou fazer 4 perguntas, quero que 4 adivinha. O que é? Tem 4 pernas, tem 4 pés e tem 4 pinhas. Este é o batidão, este é o batidão. Batidão do 4, o preço era 10, eu comprei por 4, eu quebrei o 6. Me e saiu barato. Casamento no dia 4 do mês, quatro mulatas casaram, foi com quatro português. Quatro sanfonas tocavam, quatro sanfoneiros tinha. Quatro baianos brigavam por quatro litros de farinha. Este é o batidão, este é o batidão. Batidão do quatro, o preço era 10, eu comprei por 4, eu quebrei o 6. Me saiu barato. Às 4 horas e cheguei 4 para 6, na casa das quatro moças que quatro carinhos me fez. Lá topei quatro caboclos, tirei os quatro da rinha. Eu vou ser de todas quatro e todas quatro vão ser minha. Este é o batidão, este é o batidão. Batidão do quatro, o preço era 10, eu comprei por 4, eu quebrei o 6. Me saiu barato. Foi a dupla Galante Marinho cantando Batidão do Quatro, essa composição de Moacir dos Santos e do Galante, atendendo ao Gentil Casa, da Vila São José, São Paulo, capital. Para você que sintonizou ou acessou agora, eu quero informar que este programa de música regional brasileira é transmitido todos os sábados e domingos pelas ondas da Rádio Cultura Brasil e também pela Rádio Mundial de pela Rede Mundial de Computadores. Alô, Rock Ruivo, da rua Senador Milton Campos, na Vila Henrique, aqui na capital de São Paulo. Bom dia, Rock. Abraço para você. Aí está para você uma das antiquíssimas. Essa aqui foi gravada em 1959. Raul Torres e Florencio. Eu nasci numa data feliz, sem meu pai foi que eu me criei. 15 anos de idade eu já tinha, quando o grupo escolar eu deixei. Trabalhando na lida pesada, minha mãe viúva sustentei. Enfrentando as misérias da vida, fui lutando e nunca reclamei. O destino é traçado por Deus e na luta da vida eu nunca fracassei. Me ajustei, foi numa comitiva, fui ganhando só 30 por mês. Nós viajamos lá pra Mato Grosso, na fazenda do seu Martinez. Meu patrão lá comprou uma boiada, 700 é burro jaguanês. Na contagem um mestiço com massa, e escapou foi no meio de três. Eu joguei meu laço de rodia, lacei os dois chifres, as orelhas larguei.

Ouvimos com Silveira e Silveirinha, de Cláudio Honor e Silveira, Hoje Tá Fazendo Um Ano. Essa música está na lista extensa que o senhor Augusto Veras mandou para mim e que eu vou atendendo aos pouquinhos, uma aqui e outra ali, não é, senhor Augusto? Com paciência, vamos tocando todas. O Augusto lá de Embu das Artes, a quem eu agradeço muitíssimo e mando um grande abraço aqui. Nós somos a equipe da Rádio Cultura Brasil, trabalhando desde cedo e levando para você a seleção de música regional brasileira. Este programa vai ao ar aos sábados e domingos, sempre das 5 às 7 horas da manhã. Lá do Jardim Baronesa, município de Osasco, chega a comunicação do José Carlos dos Santos, que pede uma música com o grupo, acho que é gaúcho, Os Serranos. Essa música foi recolhida por um famoso gaiteiro lá do fundo do Caraúno, tio Mederico. O grupo Os Serranos, cantando e tocando de Everton Dutra, Tio Mederico. Pedido do José Carlos dos Santos, do Jardim Baronesa, Osasco, São Paulo. Obrigado, Zé Carlos. Continue participando. Seja sempre bem-vindo. Alô, Carlos César,

desesperando ser feliz. Hoje aqui longe dos pagos, a querência e do galpão, a saudade é mais amarga do que o próprio chimarrão. Meu gaúcho prometido eu deixei lá em Caxias, amigos em Passo Fundo e também Santa Maria. O gaúcho da coxilha é que nem o beija-flor, por toda parte que passa sempre deixa um grande amor. Santana do Livramento, esta saudade é cruel. Ajudai-me São Leopoldo e também São Gabriel. Quem me der estar agora onde o pensamento vai, pra rever o meu gaúcho e também meu velho pai. O arroz é carreteiro que a minha velha fazia, era o prato mais famoso do rincão onde eu vivia. Tenho medo do regresso, mau pensamento me vem, pois talvez que lá chegando não encontre mais ninguém. Santana do Livramento, esta saudade é cruel. Ajudai-me São Leopoldo e também São Gabriel. Quem me der estar agora onde o pensamento vai, pra rever o meu gaúcho e também meu velho pai. O arroz a carreteiro que a minha velha fazia, era o prato mais famoso do rincão onde eu vivia. Tenho medo do regresso, mau pensamento me vem, pois talvez que lá chegando não encontre mais ninguém. Serenas vai levando.

Porã. Quero voltar ao meu Tupã, rever os campos que eu conheci e a sirena. Eu quero ouvir apaixonado. Essa música penetra no meu peito amargurado. Faz lembrar o Paraguai, essa boa terra irmã. Faz lembrar Porto Esperança, faz lembrar Ponta Porã. Faz lembrar Porto Esperança, faz lembrar Ponta Porã. Meu prazer seria ouvir rasqueado a vida inteira. Ficar maluca com rasqueado, apaixonado. Essa música penetra no meu peito amado. e chorei baixinho o carinho seu. Apresentamos Música Regional Brasileira. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.